Panorama Agrícola para 18 de setembro de 2012, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte, terça-feira, 18 de setembro, no ar o Panorama Agrícola em noite de lua nova. Na mesa de som está o Márcio Peixe e o ditado é: pai fazendeiro, filho doutor, neto pescador. O destaque do Panorama Agrícola desta terça-feira é o clone da raça flamenga que pode ajudar a agricultura familiar. Uma dica que pode mudar o seu dia. Informação da Agência Nacional de Águas diz que o Brasil gasta hoje 81% de sua água na produção agrícola e pecuária. Então, dentro do possível, economize água, preserve nascentes, faça cisternas e poupe energia. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. O primeiro clone da raça flamenga foi produzido pela EPAGRE e pela UDESC em Lages. E nós entrevistamos agora o pesquisador médico veterinário Fabiano Zago, da Estação Experimental da EPAGRE em Lages, sobre essa inovação genética que pode ajudar na recuperação da raça flamenga, conservando a biodiversidade e também auxiliar na agricultura familiar. Esse clone é único de duas situações, né? É o primeiro clone no mundo de uma vaca da raça flamenga, e ele é o único clone no mundo de uma vaca free martin, ou seja, uma vaca que nunca reproduziu. Então agora a gente tem um clone dela que agora a gente vai poder ter descendências desse animal. Como isso é possível se a vaca era estéril, é isso? Exatamente, é. Essa é a grande inovação do nosso trabalho, né? Na verdade, a vaca ela é infértil por uma doença adquirida que ela teve, que se chama free-martinismo. Free-martinismo acontece quando existe um parto gemelar, então um parto de gêmeos, onde um é fêmea e um macho. Então, o irmão dela era macho. Então, todo animal que nasce gêmeos, um macho e uma fêmea, a fêmea sempre vai ser estéril. Sempre vai ter os órgãos genitais atrofiados, desde a glândula mamária, passando por vulva, vagina, útero e ovários. Então ela é infértil. Mas a informação celular, ou seja, a informação genética do animal, a informação genética é a informação correta, ou seja, a informação genética para ela reproduzir. Então com o clone a gente vai ter informação normal e ela provavelmente vai reproduzir. Fabiano Zago, quanto tempo demorou a pesquisa? A gente está trabalhando com a recuperação da raça flamenga aqui em conjunto com a UDESC e CAVE desde 2008, trabalhando com embriões in vivo e embriões in vitro. E aí, a partir de 2010, a gente vislumbrou essa possibilidade de clonar esse animal, um animal que tem 20 anos de idade. Então, a partir de 2010, a gente começou os trabalhos de transferência de embrião clonados, alguns embriões. Então a gente fez três sessões de transferência de embriões com 32 animais transferidos, e somente 3 emprenharam e 2 acabaram morrendo antes de vir a termo, antes de ocorrer o parto normalmente, né? Então na madrugada de segunda-feira para terça a gente acabou nascendo a Brisa Serrana, batizamos o animal com esse nome aí. A clonagem animal está totalmente regulamentada em lei? A clonagem animal está sendo, assim, não regulamentada totalmente, né? Eu acredito que tem que passar ainda por uma série de políticas aí para ver qual vai ser o futuro, na verdade, desses animais clonados, né? São animais semelhantes aos que doaram a célula, mas que podem ser utilizados, digamos, para pesquisa, ou até mesmo para conservação da biodiversidade, como é o nosso caso aqui. A gente está conservando animais da raça flamenga, preservando e mantendo eles aqui como uma forma, talvez, na frente aí de disponibilizar sêmen, embriões para pequenos proprietários ou proprietários da agricultura familiar que tenham condições de ter esses animais nas suas propriedades. Qual seria o próximo passo da pesquisa e qual a ideia aí de chegar no agricultor familiar? Exatamente. A continuação da pesquisa vai se dar através do crescimento desse animal, especificamente nessa parte dessa pesquisa. A gente tem outras pesquisas sendo desenvolvidas com a raça flamenga, mas especificamente nesse caso, o trabalho vai dar continuidade através do estudo da puberdade desse animal, da chegada à puberdade. A gente vai tentar reproduzir esse animal e aí comprovar realmente que a informação celular ou a informação genética desse animal está correta. E aí, quem sabe, num futuro próximo, como você estava explicando, colocar a tecnologia à disposição da agricultura familiar? É, exatamente. Por que disponibilizar para a agricultura familiar? Porque animais da raça flamenga são animais rústicos e que cabem muito bem em pequenas propriedades, exatamente por essa rusticidade e pelo seu tamanho, por exemplo. O proprietário, o agricultor familiar, que são propriedades, geralmente propriedades pequenas, vai ter lá, digamos, um animal holandês, um animal Jersey, que precisa de um manejo muito intensivo para ter um animal desse. E animais da raça flamenga são animais mais rústicos, um pouco menores, e que podem ser disponibilizados, quem sabe, no futuro próximo, quando a gente tiver mais animais dessa raça, poder disponibilizar e eles, os agricultores familiares, de repente, utilizar esses animais dessa raça nas suas propriedades. A raça flamenga, ela tem essa condição da dupla aptidão, né? Então, como eu tinha falado em relação aos agricultores familiares, também para quem trabalha com gado de corte, ele pode ser uma alternativa na maneira que tu pode abater esse animal, o macho que nascer, por exemplo, tu pode mandar para um abatedor e utilizar esse animal para a subsistência do agricultor. Então, o macho pode ser abatido, a fêmea fica na propriedade. Pode servir para a subsistência dele através do leite, né? E o macho pode mandar para um abatedouro e utilizar essa carne para a subsistência dele também. Nesse processo todo de clonagem, quantos embriões foram perdidos? Na verdade, assim, a gente produz para pesquisa alguns embriões e outros são transferidos. Então, esses foram transferidos 32 embriões em três sessões de transferência de embriões clone, né? Então, 32 embriões foram utilizados. E somente três emprenharam, três vacas apenas emprenharam. E um só nasceu. Exatamente. Dois morreram, um morreu ano passado, outro morreu 22 de agosto, e agora é esse que a gente conseguiu que viesse nascer vivo. A Brisa, que é o nome da terneira, teve participação direta CAV e EPAGRE. É a parceria nossa aqui, com o professor Alceu Mesalira. Conversamos aqui no Panorama Agrícola com o médico veterinário, pesquisador da EPAGRE em Lages, Fabiano Zago. Fique agora com o professor da Terra. A agricultura familiar precisa estar atenta às mudanças que estão ocorrendo no mercado. O mercado é dinâmico. Conhecer a legislação vigente é estratégico e fundamental para não ser surpreendido pelas exigências. Conhecer o sistema de produção passa pela compreensão do solo como um organismo vivo, pois a forma como se realiza este manejo irá determinar a sustentabilidade da produção. O manejo do solo é um fator do ambiente interno da sua propriedade, da sua empresa, e que você, amigo agricultor, pode interferir, diferente de uma ação climática, uma inesperada e repentina chuva de granizo que faz parte do ambiente externo. Ou seja, você não tem como interferir ao escolher o sistema de produção agroecológico, integrado ou convencional. Deve ser com base no conhecimento do processo a ser utilizado. A escolha de como, quando, quanto e o que fazer é sua, amigo agricultor. Mas não esqueça de, antes de decidir, dialogar com a família. Reclamar não resolve, mas mudar de paradigma, sair do achismo para a utilização de dados concretos. Pois A margem de lucro é estreita e quanto menos errar, melhor. Analisar o ambiente interno e externo da propriedade deve ser uma prática que passe a fazer parte do processo de produção. Pensar e planejar é fundamental e necessário para o sucesso do negócio. E lembre-se que sempre iremos colher o que semearmos. Evaldo Roberto, da Epagre de Bom Retiro, para o Panorama Agrícola. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagre.